Me ligar, mas calma, baby. Haverá quem te abraçar, mas não implore, baby. Não implore, baby. Se eu fizer questão de comprar uma flor, vou levar, baby. Vou levar, baby. Posso ser chamado de louco por ter escolhido você, mas nossa química bateu como a brisa da bebida bate. Mas eles não entendem, pois ainda não encontraram o que eu encontrei. Eu não vejo a hora de chegar desse dia cansativo. Tenho mil problemas e nenhum deles vou levar. Entre você nua e a cama, prefiro a cama e você. I love it, this questions. She is my girl's passion. Someone like you back. I'm more comfortable with sex. I love it, this questions. She is my girl's passion. Someone like you back. I'm more comfortable with sex. Tudo que eu escrevi foi pra alguém que eu posso encontrar. Me vender pagando como você, pra que não se tromba em algum rolê. Yeah, oh, oh, oh, yeah. Estreito sentimento, não tem ninguém lá dentro. Sozinho por o tempo, eu sou. Toda vez que eu fecho os olhos te vejo, mas sempre tem uma em cima de mim.